the night, I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? Entreguei de bandeja na relação, quase tive que fazer transplante de coração. Meu pescoço na estante dela, decoração tão chique como aquela marca Louis Vuitton. Amigo, te digo, quase não consigo pensar, tentar ficar difícil. O ofício de um amante não é amar, mas ela não leu as regras e foi logo jogar. Passou por cima do bom senso, é pouco dizer isso. Sentimentos machucados, jogados num precipício. Tento juntar os pedaços que estão pelo chão. Como ela pôde ser tão sem coração? In the night I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? Fim de relacionamento não é culpa de um só, e nesse caso acho que faltou conversa. Mas num estalar de dedo ela se foi sem sentir dó. Dói mais ainda quando a gente não espera. Várias expectativas, uma vontade. A vida ao lado dela andando de iate, como poeira soprada a visão se desfaz. Lágrimas de um tolo, novo filme em cartaz. Fui capaz de dar amor, não consegui receber. Mas ela me enganou com as promessas que fez. Tantas palavras bonitas foram ditas em vão. Como ela pôde ser tão sem coração? I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? Talking, talking, talking, talk. Baby, let's just knock it off. They don't know what we've been through. They don't know about me and you. So I got something new to see, and you just gon' keep hating me. And we